diferente. Ontem te encontrei, você estava tão bonita. Demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem tá feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não tá nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá feliz. Pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Dá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Ontem te encontrei, você estava tão bonita. Demais, parecia até que nada aconteceu. Do jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não convenceu. E ainda faz de conta que não tá nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim?